La mulher tu mais tanta violência, o que se passa na mente desse cara que não pensa, pra que tanta matança, destruição e tudo mais, ganhando terras e poder evitar jogada para trás. Assassino frio, corações congelados na gelo. Não pensa no desespero da mãe perdendo seu pequeno. Tudo começou por causa disso. O joguem mata e vivo como bicho. Não tem medo de nada, você tá sabendo. Cada sangue derramado comemoro, bebendo. Vou explicando o que o sistema faz então. Um pai foi me exemplo com ferro, preste atenção. Então seu filho chorando com dor nessa hora que tem sustento, meu irmão. Eu não se importo contigo e não vou te ajudar. Se te encontro na rua, aprendi, vou te falar. Vagabundo vai trabalhar. Na fila do emprego eu não consigo nada. Na casa de família minha dona é humilhada. É, minha dona é humilhada. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Tô perdido na selva, não sei aonde estou. Código X, mano, bola, quem for mandar o som. E não vamos calar, mano, pra violência. Deixar de guerras, mortes, véi, incompetência. Véi, nem tudo na minha quebrada é um mar de rosas. Eu curto a minha droga de filho, não curto a minha vida em droga. Eu moro numa cidade onde só revive as trevas. Te mostrarei minha atitude no céu e na terra. Aí, Geraldo, na vez de convite, eu te espero pra tomar comigo um drink no inferno. Recanto é cabuloso e não ficou pra qualquer um. A quebrada é de rocha, leste, oeste, norte, sul. Mas eu não estou aqui pra falar da minha quebrada. É do crime que impede e vocês não fazem nada. Muitas famílias sofrendo como pobres, coitados. Professores não recebem seus salários atrasados. E quem fica no prejuízo são os alunos parados. É, são os alunos parados. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. A noite vem chegando, o medo me cercando. O crime te corroendo, o veneno se movendo. A sua mente fraca, seu sangue calmo aparta. Não existe mais, querendo jogar manos inocentes para trás. Mas moleque novo vem, que nem viveu de novo, sei. Se fudeu, mas tá ligado que aqui se faz. Aqui um dia vamos pagar. E do outro lado da história tu vai se encontrar. Fora a viagem de um mundo quase sem volta. Mas tá ligado que não é brincadeira, mas que grande revolta. Moleque, se liga na fita, não faça besteira. Se curte um baseado nas manhãs, não faça as meiras. Não complique sua vida, não confunda suas ideias. Livre-se das drogas, eu só fundo de uma vez. Grandes merda que acabam com vocês. Gênio do mal, na sua cara está curtindo. Te esperando um dia, moleque, tu está perdido. É, moleque, tu está perdido. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência. A cada vela acesa é uma mãe que chora. A família desconsolada, mas o filho foi embora. Guerra treta, puta que pariu. Faz inocente de escudo, esse é o nosso Brasil. 7 anos de idade, morta, tiro, mãe chorando. Bandido sorrindo, tiro na testa. Vou comprar um doce e acabou a festa. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência.